Começando agora, Supercast. Supercast. Começando agora o Supercast, o nosso primeiro Supercast aqui, e hoje eu tô meio com a garganta bem acabadinha, mas dá pro gasto aí. Sim, começando agora o nosso primeiro Supercast, é o primeirão de muitos que vão vir. A gente vai falar sobre música. Isso aí mesmo que você ouviu, é música que a gente vai discutir aqui. Eu ainda vou estar procurando uma pessoa pra estar conversando comigo, né, velho? Porque só um assim, dialogando sozinho, um monólogo, é bem legal, pense. Hoje a gente vai tocar algumas músicas do Surto. É pra não se tornar um programa muito lento, a gente vai ler alguma coisa sobre o Surto. É pra você ficar por dentro da banda, tem muita gente ainda que não conhece. A banda, infelizmente, de um tempo pra cá, ela tem... Como é que se diria? Eles pediram um tempo um ao outro. Então aí, vendo aí como é que vai ficar. O último CD foi... de onde foi que paramos mesmo? Que lá no site do Wikipedia tá dizendo que foi 2008, mas foi 2007. Então, a banda Surto é uma banda de pop rock brasileira que começou aqui no Ceará. Aqui da terrinha. Por isso que fala lá daquele do Pirou o Cabeção. Então, a música só ficou conhecida por causa da música Cera, que é justamente essa do Pirou o Cabeção. E chegou a tocar no palco principal do Rock in Rio 3, em 2001. Os integrantes eram o Regis Bolo, o Frank Medeiros, o Marcelo, que era o guitarrista, o Dimitri Medeiros, baterista, né? E o resto que eu não falei o nome. O Franklin era o baixo e o Regis era o guitarra e vocal. Em breve aí, é só esperar que os caras voltem. Espera que os caras voltem, cara, que eu não tô mais aguentando o NX0, essas coisinhas. Essas coisinhas. Então vamos aí curtir mais um Porco de Surto. Segura aí a cera aqui no seu Supercast. Fuscão preto, que era feito de aço. O meu Fusca é cabaço. Nego até já botou preço, não vendo, não ofereço. Meu Fusca tinha seu ninguém, só ando a mais de 100. Nada rebaixar os seis, botei mais um sapetrecho e uma nova buzina. Só o que me falta agora é grana pra gasolina. Meu Fucão nunca me deixou na mão, e não importa a situação. Segura a onda em todo lugar que eu vou. E é isso aí, você escutou aí o meu Fucão, cara, o meu Fucão, é o Fucão aí da galera do surto. É, essa música aí foi do álbum de 2002, Equalizando Ideias. Cara, muito doido, cara, muito doido mesmo. Essa música é rocheira. Então agora eu vou tocar pra vocês uma música que me deixa louco, velho. Muito louco mesmo, desculpa o microfone aí, mas é aquele microfonezinho aí muito fuleiro que tem. Então, segura aí a Rapadura com Surto. Fui lá na feira comprar uma rapadura, me mostraram inovadora que virá do Ceará. Uma rapadura do material de excelência. encontrou de arranque, mas florestando os arranques. Uma corneta rasgada e no campo da embolada. Eu vou fazer da minha rima, cantando em qualquer quebrada. Tu não sei, ninguém me ensina. Quem está aí, o coqueiro? Quero ver você se garantir agora. Tua embolada pra mim é uma piada. Eu pego tudo e jogo pela escada. Ai, se eu te pego na quebrada, eu vou te bater. Fique esperto, lagarto, pode me entender. Vai, se for, me deixe em paz. No hip hop você não sabe nada, rapaz. Fazendo uma mistura, água mole e pedra dura. Um DJ e um bandeiro, bota uma banda de rock pra tocar pra essa gente. É repente, é hip hop, é hip hop, é repente. Vixe Maria, quase que eu fui meu mestre. Botando pra quebrar na embolada repente. É isso aí, você escutou hip hop repente aí da banda Surto. É, antes você tinha escutado a rempadura aí, né, da galera. É, isso aí foi da discografia lá do CD Todo Mundo Doido. Todo Mundo Doido, Todo Mundo Doido. Cara, eu vou tocar outra dessa CD também. Essa aqui também é legal, a história sem comparação. Segura aí, Gangsta. Uma história muito louca. Só pra constar, ela tocou no começo, né, velho? A história aqui das histórias do Ceará, velho. Não tem pra ninguém. Sempre, sempre a galera do Surto tenta trazer um pouco da história do Ceará. É... Não sei se muita gente percebeu, mas sempre eles envolvem o Ceará, alguma coisa assim do tipo no meio de uma música deles. As músicas principais tocadas nas rádios da banda foram a música Cera, A Repadura, Zaroia, Tudo É Possível, Eu Sei Que Pode Ser, Tudo É Possível, É Só Você Querer. Tá bom, cara, eu canto mal pra caralho. O Veneno também foi uma música focada muito nas rádios. Menina também tocou muito. E Motivo, pense numa música legal essa Motivo, cara. Daqui a pouco eu vou tocar ela pra vocês. E lembrando que quiser me seguir, vai lá no Twitter, né, valeu? www.twitter.com/WR. É, não é um WR não, é um WR escrito, por extenso. E eu só falei nessa música, velho, porque eu já tinha tocado ela e eu tinha esquecido que tinha tocado ela e ia tocar ela de novo. Eu sei que muita gente ia falar, eita, tu tocou ela, velho. Mas só lembrando, o nome dela é Gangsta. Então segura aí, Yo-Yo, outra música legal também do Surto. Na verdade, todas as músicas dos caras são massa, velho. Tem que voltar logo essa banda, tem que voltar mesmo, velho. Tem que concordar comigo também. Se não concorda, deixa um comentário aí. Se concorda, deixa também. Então segura aí, Yo-Yo, o Surto. Yo-yo partido, yo-yo. Ah, eu tô perdido, yo-yo. Tô com meu yo-yo partido, yo-yo. É, eu vacilei, deixei meu yo-yo cair no chão, yo-yo. É isso aí, eu vacilei, deixei meu yo-yo cair no chão, E o meu pai joga ioiô, minha irmã joga ioiô, minha mãe joga ioiô. Mas só eu que tô perdido, meu avô joga ioiô, minha avó joga ioiô. Minha vida fui jogar ioiô. Joguei ioiô lá na Jamaica, joguei até ioiô com Bob. E foi jogando na Jamaica que eu conheci a minha nega. Hoje só jogo com ela, ioiô, ia, ia, ia. Hoje só jogo com ela, ioiô, ia, ia, ia. Mas eu tô feliz, ioiô. Estou com ia, ia, ioiô comigo, ioiô. Mas eu tô feliz, ioiô. E ainda tenho três meninos, ioiô. E o mais velho joga ioiô, o do meio joga ioiô. E o caçula só não joga porque Yaya não deixou. E o mais velho joga ioiô, o do meio joga ioiô. E o caçula só não joga porque Yaya não deixou. Ioiô. Eu tô perdido, ioiô. Eu já tô velho pra jogar. Ioiô, ai eu tô perdido. Ioiô, eu já nem faço mais ioiô com iaia. Pois só com ela gostava de fazer ioiô, iaia, ieu. Pois só com ela gostava de fazer ioiô. Mas eu tô feliz, ioiô. Estou com iaia, ioiô comigo. Ainda tenho três meninos, ioiô. E o mais velho joga ioiô, e o do meio joga ioiô. E o caçula só não joga porque Yaya não deixou. E o mais velho joga ioiô, e o do meio joga ioiô. E o caçula só não joga porque Yaya não deixou. Ioiô. Cara, muito massa esse regzinho aí. Eu tô perdido. Cara, pois é, um aviso aí a galera que tá escutando aí esse Supercast, nosso primeiro Supercast, é que a galera pode fazer pedidos. Quer que a gente toque aqui? A gente não, eu toque. A sua banda, fale um pouco sobre ela e tudo mais. Se ela for conhecida já, se tiver na internet, diga aí que eu pesquiso e faço a história, tudo legal. Se sua banda é nova, você quer falar sobre ela, quer que eu fale sobre ela, manda o seu material, sua história, que eu vou estar aqui falando pra galera. Tá massa? E os próximos Supercasts vão vir por aí. Então, vamos voltar à música, velho. Agora eu vou tocar pra vocês Tudo é Possível. Eu sei que pode ser. Queria poder te levar, fazer o que a gente vem pensar. Ficar o que fosse preciso. Sei que pode ser, tudo é possível. É só você querer ficar comigo. Eu posso te esperar, seja quando for, pro resto da vida. Eu quis o tempo todo, enquanto estivermos perto. Se a sua atenção fosse minha, você estivesse sozinha e não precisasse explicar nada a ninguém. Eu sei que pode ser, tudo é possível. É só você querer ficar comigo. eu posso te esperar, seja quando for, pro resto da vida. Eu quis o tempo todo, enquanto estivermos perto. Eu só não soube como dizer, mas ainda vou tentar. Se a sua atenção fosse minha, você estivesse sozinha e não precisasse explicar nada a ninguém. Eu sei que pode ser, tudo é possível, é só você querer ficar comigo. Eu posso te esperar, seja quando for, pro resto da vida. Sei que pode ser, tudo é possível, é só você querer ficar comigo. Eu posso te esperar, seja quando for, pro resto da vida. Viva sem preconceitos, velho. Se tu vê uma mulher zarona no meio da rua, fica com ela, velho. O que importa é o coração. Presta atenção aí, ó. Quando eu encontrei pela primeira vez, senti de longe que seria meu grande amor. Mas quando eu cheguei, foi que eu notei que ela é zarolha, mas eu gosto dela mesmo assim. Eu sou pra ela duas vezes mais que eu sou. Nós dois fazemos um belo trio. Zarolha, zambeta, zambeta, zarolha. Quem tem cara, não tem coração. Zarolha, zambeta, zambeta, zarolha. Enxergue qualquer direção. Zarolha, zambeta, zambeta, zarolha. Quem tem cara, não vê coração. Zarolha, zambeta, zambeta, zarolha. Meu amor, enxergue qualquer direção. Mas de óculos escuros dá pra esconder que ela é zarolha. Mas eu gosto dela mesmo assim. Olhar de leste a oeste de uma vez só. Sensação igual você nunca sentiu. Zarolha, zambeta, zambeta, zarolha. Quem tem cara, zarolha, zambeta, zambeta, zarolha. O meu amor enxerga em qualquer direção. Zarolha, zambeta, zambeta, zarolha. Quem tem cara, não vê coração. Zarolha, zambeta, zambeta, zarolha. O meu sequência. A sequência aí do surto do CD novo de 2007, que foi o último CD deles, né, velho? De onde foi que paramos mesmo, velho? Nem eles sabem de onde pararam. Então segura aí. Vai, velho. Cai na real, motivo e porto de ilusões, eu volto já. No convite de deputados, todo mundo tá calado. Vai, vai, vai, falar é uma furada. Desculpa, sua rapada, vergonha nacional. O emprego garantido, a escola, o hospital. Cada vez indo bem mal. Filha da puta, põe a mão na consciência. Tem um pouco de decência, o dinheiro tá guardado. É no meio do cerrado que posso levar um calado. Vai, essa terra tá corrupta de um povo pela puta que se mata pra viver. Mesmo sendo tão roubado, esquecido, enganado. Temos muito pra crescer. Eu não sei, eu não conheço. O Brasil vai pagando esse preço. Já falei alto e não sei de nada. O país tá virando uma piada. faltou tua benção divina. Eu era um adulto, você uma menina. Eu já com a vacina, você ainda imune. Qual foi a sentença que nos condenou? Amar o amor ou deixar de querer? As coisas já não estão indo tão bem. Quem deu o motivo tá no prejuízo. Juízo é pouco e vai ter que criar. Quem deu o motivo pra gente brigar? As coisas já não estão indo tão bem. Contamos as horas para nos ver. Erramos nos mesmos pedidos, talvez. Quem tá com a razão não quer mais acertar. Pedimos desculpas, quem foi que errou? Cadê as promessas que a gente se fez? Quem foi que cumpriu, quem deixou de fazer? Se as coisas já não estão indo tão bem, quem deu o motivo tá no prejuízo. Juízo é pouco e vai ter que criar. Quem deu o motivo pra gente brigar? As coisas já não estão indo tão bem. Prejuízo, juízo é pouco e vai ter que criar. Quem deu o motivo pra gente brigar? As coisas já não estão indo tão bem. Quem deu o motivo tá no prejuízo. Juízo é pouco e vai ter que criar. Quem deu o motivo pra gente brigar? As coisas já não estão indo tão bem. E é isso aí, você escutou aí o motivo, o surto. Então, eu tava pensando aqui, cara, quanta gente vai ver esse, vai ver e vai comentar, seja no blog ou seja na cabeça mesmo, assim, pensando: pô, véi, o cara diz que é evangélico. É evangélico, tá tocando música mundana, velho. Cara, eu sou evangélico, mas como eu te falei, eu não deixo o meu brinco, eu não deixo o meu jeito de vestir, eu não deixo uma música boa por nada, velho. O que importa é o seu coração. Deus quer coração. Vamos deixar de falar de religião. O que é música? Então, vamos continuar com Porto de Ilusões. Como eu não deixei que tocar no começo, vou voltar e você confere ela toda. Então segura aí, Porto de Ilusões com o Surto. Vivo só em um mundo distante da realidade. Vivo alheio às razões que fazem parte do meu ser. Os motivos sinceros que me fazem estar aqui já se foram com o vento. Caminhando por um porto de ilusões, vejo os olhos que um dia brilharam para mim. Hoje eu sou minha alma que vive a pedir pra acabar com essa dor. ruas tão desertas. Mas eu já parei pra te esperar. Fiz ao vento me levar pra você. Nunca mais voltar. Nossas vidas como parte da canção, da canção. O tempo não consegue esconder. Sei que tudo acaba pelas lembranças que um dia já rolou. Que um dia já rolou. Mas eu já tentei te entender. Já tentei até fugir de mim. Aí, velho, você escutou aí, né, velho? Tem que escutar Porto de Ilusões do Surto. Pensei como uma banda legal mesmo. Tipo assim, agora vamos pro horário, aquele momento que a gente vai recomendar blogs, sites, essas coisas. Então, eu dando aquela velha passada lá no Twitter, eu vejo uma mensagem do JC, o JC lá do nomesalvo.com.br. Dez travas línguas. Não, dez. Eu já travei a língua já. 10 trava línguas para melhorar a pronúncia. Olha, vamos aqui só no primeiro, velho. Eu me enrolo logo de começo. O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assoviar. Assoviar. Desculpa. Em um ninho de mafagafos havia 7 mafagafinhos. Quem amafagafar mais mafagafinhos, bom mafagador será. O tempo perguntou pro tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu pro tempo quanto tempo o tempo tem. Oh, pô, já é. Ferrei, nem posso tentar mais, velho. Vai lá no site da nãosalvo.com.br e tente você. Eu vou estar lendo aqui. Os comentários dele, né, velho? Sempre eu tô lá olhando lá. E, tipo, também eu quero indicar também o Link Ninja, cara. Muito bom. Sempre tem link lá pra outros blogs, outros sites, com conteúdo legal mesmo, que dá pra gente interagir. Conteúdo que dá pra gente ler mesmo, bacana. E outra coisa, quero estar indicando também o meu blog, né, velho? É o outro blog lá que eu tenho lá, o Eitia.com. É até difícil de escrever. Daqui a pouco eu vou botar um link que é melhor. Bota um link lá no post lá e você vê. Então, e outro blog também que não pode faltar na minha lista é o www.trocistas.com. É o meu. Meu não, cara. Blog do Yuri Veiga. É, velho, o blog do Yuri Veiga aí, meu colegazão. Faz tempo aí, o mano aí, segurando o blog aí. E também tá comigo lá no eitia.com. E a gente comandando pra valer. Sempre com os melhores posts, as melhores piadas, os melhores textos de humor. A gente tenta, né, variar, fazer uma coisa diferente, mas às vezes não dá. É, então, vamos seguir aí de música. Segura aí mais um surto aí, eu volto já. We'll be right back. menina! Oh, menina! Falava mal o tempo inteiro. Subi raçadinho de sorvete muito ar. E não sabia que gostava do que estava pra provar. Será que meu destino é só te olhar? Eu quero te levar pro Ceará. Morar com você na beira do mar. Mas se você quiser só demorar. Tô planejando atentado de tarado sem juízo, pois nesse prejuízo de só ficar olhando vou acabar pirando e não pegando ninguém. Porque na fila, véi, já tem mais de 100. Será que meu destino é só te olhar? Eu quero te levar pro Ceará. Morar com você na beira do mar. Mas meu destino é ficar só olhando você. Olhando você, olhando você, olhando você. É isso aí, você ligou aí, você se ligou aí no surto, velho. O Yuri Veiga acabou de postar lá no Eixo, velho. Depois tu vai lá e confere aí o www.eixo.com. Ele acabou de postar aqui. Perguntas sem respostas, eu vou ler umas e vocês concordam aí, né? Vamos ver. O que que a laranja se chama laranja e o limão se chama e não se chama verde? Por que as lojas 24 horas possuem fechadura? Por que as ovelhas contam pra dormir? Homens pulando a cerca? Por que os kamikazes usavam capacete? Porque deve-se usar agulha esterilizada para injeção letal e um condenado à morte. Essa é cruel, velho. Como que os cegos sabem quando terminam de limpar quando estão no banheiro? Eita, essa é cruel também. Para que serve o bolso de um pijama? Por que os aviões não são fabricados com o mesmo material usado nas caixas pretas? Essa é fácil. Porque o material usado na caixa preta é tão pesado que se o avião fosse feito desse material, o avião nem chegava a voar, né, velho? Essa até é meio lógica. Então, quer conferir o resto? Vai lá no site lá, www.eitia.com, velho. Então segura aí mais um surto, segura aí um reggae novo com um surto aqui pra vocês. Tô pirando relógio, estando longe de você. Enquanto coisas velhas, eu não ligo a TV. Procuro no meu carro e não encontro a minha seda. As chaves do carro estão sobre a mesa. Eu vou dar um confere. Eu preciso te ver. Trocar uma ideia e estar com você. Gastar um bom do tempo, todo tempo contigo. Eu piro na ideia, tão longe de ti. Tão longe de ti. Não dá pra ser paciente e previsível, não. Tão longe de ti. Eu preciso. Tão longe de ti. Não dá pra paciente e previsível, não. Eu longe de ti. Eu quero é mais. Eu troco o meu turno pra poder te acompanhar. Aguento as mentiras que você vai me falar. Aceito tua ideia prazer maior é contigo. Não vou deixar passar. Será bonito de estar sem você. Quando você não está, me bate um vazio, sinto frio, quero mesmo te achar. Vou estar com você. Eu vivo tão longe de ti. Não dá pra ser paciente e previsível, não. Tanto longe de ti. Eu preciso. Tanto longe de ti. Não dá pra ser paciente e previsível, não. Tanto longe de ti. Ando encontrando soluções pro que eu quero. Tudo acontece como tem de acontecer. Sinto tua falta vez em quando no banheiro. Olho no espelho e não consigo esquecer. Cheiro de mato na varanda. Quem sabe ouvir um CD, mas qual é mesmo aquela banda que eu não lembro de você, não. Deixa eu pensar em algo que não seja você, não. No surf ou no futebol. Deixa eu pensar em algo que não seja você, não. Eu me sinto tão só. Tantos sonhos e conquistas, eu me lembro como era. Meus filhos, virava fera, discutia com besteira e enchia a mochila. Fez buraco na minha prancha, tacou fogo nas camisas, escondeu meu skate mais que nada. Eu sinto falta de você. Deixa pensar em algo que não seja você, não. No surf ou no futebol. Deixa pensar em algo que não seja você, não. Eu me sinto tão só. Com certeza eu sei que como o meu encontrar. Perdendo e achando, eu vou aprender. De tudo na vida, lição, pode crer. Palavras de força na boca eu botei. Pedindo passagem, cê tem que passar. Na minha viagem não dá pra parar. Penso que quero que é bom. As boas coisas vão botar um som. Deitar na rede baixa e bolar a vez. Pois no fim do dia, com certeza eu sei. Como um bebê, eu me sinto rei. E flores e árvores só querem crescer, fazendo esse mundo melhor pra você. O sonho e vida são quase iguais, constrói um castelo que vive em paz. E flores e árvores só querem crescer, fazendo esse mundo melhor pra você. O sonho e vida são quase iguais, constrói um castelo que vive em paz. É isso aí, você curtiu aí comigo, é, uma hora aí de surto. Um surto. Então, é, tá chegando ao fim. É, a minha voz já tá ficando ruim, já tava ruim, né, velho? Minha garganta dói muito, muito, muito mesmo. E é isso aí, velho. Tem que terminar. E até a próxima. Próxima banda, venha. Se você quiser que eu passe com uma banda especial aí, deixa um comentário e eu vou procurar mais sobre a sua banda ou a banda que você é fã. E a gente vai fazer um podcast sobre ela. Eu fiz algumas besteirinhas. Eu esqueci que eles são um podcast. Pensei que era um programa de web rádio. Já apresentei várias. Então, desculpem pelo microfone, tava chiando. Mas é como eu te falei, né? O microfone é aquele microfonezinho Red Peba mesmo. Depois é que eu vou comprar outro. O som deve estar meio ruim, porque o material que eu usei pra gravar, velho, não é lá aqueles muito bons também, não. Então, é isso aí. Depois de desculpas, depois do pedido de desculpas feito, velho, agora o que basta é dar o tchau. Até a próxima, velho. Segura aí o surto, deixa quieto, que é essa que tá tocando. Eu vou tocar do começo e depois continua com o surto. E até a próxima. Esse foi o seu Supercast. Diz, eu quero é ser feliz, plantar meu camarão, beijar o meu irmão, chorar de emoção, tomar minha vitamina, amar minha menina, descer a geladeira, soltar os meus cachorros e visitar a galera, domingo no morro, tomando uma breja, falando de futebol, embaixo do Rei Sol. Falando de futebol, embaixo do rei. Dou valor devido à vida. Quero aprender e ensinar. Esperando pra chegar. O destino me leva onde eu quero ir. Meu sorriso abre portas e Deus olha por mim. Poder olhar o mar, cantando a melodia, vivendo em harmonia. Desconheço a discórdia, quero tempo pra curtir. Respeitar a natureza, pedindo atenção pra mãe terra. Boa noite, prima lua, sou de boa, à toa, à toa. Eu só quero ser feliz, dono do próprio nariz. Eu só quero ser feliz. Eu dou valor devido à vida. Quero aprender e ensinar. meu sorriso abre portas e Deus olha por mim. O destino me leva onde eu quero ir. Meu sorriso abre portas e Deus. Eu já fiz de tudo por alguns momentos com ela. Arrisquei o meu pescoço pra poder ficar com ela. Mas se você soubesse, então saberia o quanto vale todo aperto que tiver. Pois nada é igual ou parecido ao prazer que ela me dá. Um jeito tão ardente, um sabor tão diferente, um perfume entorpecente que veio pra me completar. Bateu como um veneno, entrou na minha mente e me paralisou. Bateu como um veneno, entrou na minha mente e me paralisou. Quando as outras já não fazem o mesmo efeito, é com ela que eu fico louco de um jeito. Chego a ficar de bobeira quando sinto ela chegar. Mas nem sempre eu posso estar com ela. Muitas vezes é difícil de lhe encontrar. Espero que um dia ela volte a bater a minha porta e possa trazer um jeito tão ardente, um sabor tão diferente, um perfume entorpecente que veio pra me completar. Bateu como um veneno, entrou na minha mente e me paralisou. Bateu como um veneno, entrou na minha mente e me paralisou. Bateu como um veneno, entrou na minha mente e me paralisou. Um jeito tão ardente, um sabor tão diferente, um perfume entorpecente que veio pra me completar. Bateu como um veneno, entrou na minha mente e me paralisou. Bateu como um veneno, entrou na minha mente e me paralisou. Bateu como um veneno, entrou na minha mente e me paralisou. Você ouviu Supercast?